Juvenile gang, é o fuck man. Juvenile gang, é o fuck man. Juvenile gang, é o fuck man. Juvenile gang, é o fuck man. Jang rouba a cena, Jang é o além. Jang não é normal, Jang é alien. Jang rouba a cena, Jang é o além. Jang não é normal, Jang é alien. Juvenile gang é o fuck man. Juvenile gang é o fuck man. Juvenile gang é o fuck man. Juvenile gang é o fuck man. Jang mob é pesadelo, cê não fica bem, yeah. Não adianta falsa fé pra falar só amém, yeah. Quero luxo pra minha bitch, só nota de 100, yeah. Quero cush na minha pele com dólar também, yeah. Mano, sai da frente, tô passando como um trem. Jumina é maniga forte tipo gado zen. Se não for pra soma aqui, maniga nem vem. Quero andar de vlone, baby, tô de Citroën. Quero andar de vlone, baby, tô de Citroën, yeah. Na bola do olho, mano, vejo quem é quem, yeah. Tenho roupa cara, mano, e prata no meu dente. Comprando com dólar, mano, e nota de yens. Jang rouba cena, Jang é o além. Jang não é normal, Jang é alien, yeah. Jang rouba cena, Jang é o além. Jang não é normal, Jang é alien. Juvenile gang é o fuck man. Juvenile gang é o fuck man. Juvenile gang é o fuck man. Juvenile gang é o fuck man. Gang, gang, gang. Juvenile fuck man, yeah. Quero fazer aqui bem mais de 100, yeah. Vários Citroën que aqui vai bem. E as bitch cachorro vai também. Elas não desistem de me mandar mensagem. Quero muito joia, mano, eu quero Versace. Tá ligado que o clã é sem massagem. Juvenile aqui só cola os que é de verdade. Gang, gang, gang. Juvenile eu foco, man, yeah. Quero fazer aqui bem mais de 100. Vários Citroën que aqui vai tem. E as bitch vagabunda vai também, porra! Jang, Jang, já tamo no game. Jang, Jang, só tem trap man. Jang, Jang, não tem pra ninguém. Chuva de fit trouxe as notas de 100. Vamos teu carro do ano, notas pra sair jogando. Mobs criadas agora, cuidado falindo vocês em um ano. Dois beatmaker vish, cala a boca em beat. Presta atenção que meu nome vale ouro e quebra todos os ricos. Bolso transbordando grana, sua bitch me ama. Nem vem reclamar comigo, medo, ela mesmo que me chama. Ninja preto rico, vixe, claro que vai ter em mim agora isso mesmo. Se eu fosse pobre, pai, eu vou te falar que eu dou conta e ela sabe disso. Juvenile gang, não tem pra ninguém. Estamos anos luz e vocês não vêm. Juvenile gang, não tem pra ninguém. Em menos de um ano zera nesse game. Juvenile gang, não tem pra ninguém. Tamo anos luz e vocês não vêm. Juvenile gang, não tem pra ninguém. Em menos de um ano zera nesse game.